Autorização? 080, só um minuto. Aí ele sendo descido logo, 2590. Abacão, Juliette, Bravo, Delta, para serviço de informação e alerta, 12545 e alterne 12685. Recife, descido 45, Abacão, 12685, de volta, Bravo, Delta, bom dia. Pagou copia? Já Serra Novembro, Índia Papá, via rota do plano, nível 080. Decolagem da pista no 7, curva direita após saída coral. Transponder 5166, controle 120, décima 8. Oscar Papa Golf, cotejamento correto, chama a torre 1895 para assinamento de decolagem, ajuste no 096, bom voo. Para o táxi, tanque 3663, 197 a bordo, autonomia 4 horas, alternando Galeão. Tempo PLB? 117. Cliente, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Fátima Olímpia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 096. Tem que ir na próxima espera no 0, na 3.6. Passo para Golf, prossiga. Chame táxi, passo para Golf. Controle Salvador, o azul 25990, leve desvio à direita, magnética 0575, por 25 vezes a estação maçã. Azul 2590. Controle Salvador, vou na 642 tomar a órbita para 1990. Vou na 649 e autorizado chegada a Mares, desce para o nível 0. Para o 050, voo 1648, né? 2 Salvador, bom dia, voo 621, tem que tomar trás. 621, acendo de estação, autorizado. Para 4.000 pés, ajuste no 096. Bono 648050. Ok. Bono 621, autorizado a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. Bonf, 4.000, 016, pode levar a fila da presente? Autorizado. Autorizado de novo, 3663, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 099. A minha cola, no 0, tanto 3666. Azul 2590 após o desvio, vou ir direto à posição Duna. Após desvio, pro de Duna, Azul 2590. Localizador 1180. 84. Gol no 184, completa sinal de chame a torre, Uno 1895. 1895? Afirmo, Uno 1895. 1900. Bom, 1184, bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre, tráfego já avistado, antes do 0 no meio. Pedido 16, aguardando pista livre, 1184. Pagou o fecho do 0 no meio. Reporte ponto zero da papá. Eu preciso acionar por conta disso do comandante aguardando a autorização? Acionamento por conta e risco. Acionamento vai acionar o gratuito. Oi, chame 311, bom dia, informação Oscar número 2 para cópia. Controle Salvador, bom dia, tá 3663, transfere. É 3663, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 340. Ótimo, pago, se autorizado, ingresso no 7, a portaria ali pronto. 2590, desça para 2000 pés. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desceu para 2000, reportará estabilizando o ILS 110, ordem para sinal 90. Bono 648, após Mari, informe a prova do desvio. Ó, Não, se não puder voar zona, pro é 060. O Xené 6250, bom dia, autorizado de chegar da Mari, desça para o nível 050. 050, chegar da Mari, o Xené 6250, alguma possibilidade mais rápida? Somente mantenha chegada número 4 na aproximação, o Xené 6250. Quarta voo, lembrando a sua escuta, bom dia. Voo 1184, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. Sim, redução de velocidade para 2009. 2009, voo 614, Boys Mine, Guarana, voo 05. Decolagem pistão 7 autorizado. Rota do plano, nível 120. Decolagem da pista 17, após decolagem curva à direita. Árvore elefa após ofito seu pô. Segue conforme rota do plano. 5153, controle 120, décima 8. Sequenciamento, o gol no 621. Gol não mantém velocidade, o gol no 621. Isso com destino, autorizado 120, transpondeu 5153, após decolar de controle 120, décima 8, cotejou o Juliette Otávio. Correio Juliette, Charlie Bravo, confia em PLB. Tato 5 a bordo, autonomia de 5 horas, a Fernando Goiânia. Sim, Juliette Charlie Bravo, chama a torre agora para o táxi e decolagem, ajuste 10 no meio, bom voo. A 116 vai chamar a torre para táxi de decolagem 118.95, boa, fale bem. Estabilizado, 028. Bomba 648, informe ao término do desvio. ILS, 10 vídeos na sua posição, 2590 estabilizado, ILS. Azul 2596, complete a sinal de chame a torre, 1895. 7895, azul 2590. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, contato radar, suba para o nível 080, direto coral. Poderia fazer a saída da árvore? 590, bom dia, reporte, baixado travado, onde chama 0 no meio. Passará com o cheque de trem 1016, azul 2590. 8. Motivo 360 autorizado, recorda no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Logística 096, reporte no ponto Serra da Papá. Contamina o ponto Serra da Papá, qualíssimo 16, o Guilherme Cortado. Zona 648. Poderia confirmar, 648? Controle está ciente, zona 648. Gente, prossegue para 2000? Realmente 4000 pés, o gol no 648. 4000. Ok, autorizado. Decolada 190, primeira curva à direita, da El Leda Monte. para o nível 360. Upper Zulu 90, Piraí, DCT1 Bard, Upper Zulu 44. Aciona 43, controle 1208, gol 2065. 5453, correia 2065, chama pronto, portão 5. Chama pronto, gol 2065. Está travado. Azul 2590. Trato avistado, motorizado estão a 0, vento 120 graus, 099. Lembre pouso azul 2590. Obrigado. Oi, bom dia. É o azul 9134, centro da Oscar, 43. Azul 9134, pronto, 43. Pronto, azul. Autorizado, Salvador Aracaju, via Golf 677, conforme rota, nível 170. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. 0272 no transponder, controle 120, décima 8. 170 para Aracaju, via Golfo 677, decola 10 por lá esquerda, saída Conde, 0272 é o transponder, 1208 é o controle, solicita o 130 para Aracaju, tem controle? Afirmativo, mas você está ciente que Aracaju está abrindo 14 do Lu? Ciente. Gente, vou coordenar, confirmo o nível 130. Afirmo, 130. Será coordenado. 1648, desça para 2000 pés. 2000, tá livre em intercessão, ok? Posso estabilizar o voo 1648. Passará. Azul 9134, 130, nível autorizado. 2306, azul 96. Voo 648, complexo curva à direita, proa 070 para o localizador, reporte estabilizado. Direita 070 para o local, boa tarde. Usado 64. Papagolfo, solicito desvio à esquerda, informação a 10 minutos. Desvio, Papatango, Oscar, Papagolfo. Desvio, 590, solo 51, direita delta, solo 1, 21, décima 1. Direita, solo 21, 1, azul 250, graças. Voo 1621, complexo a sinal, chame a torre, 1895. Para o 621? Voo 1621, complexo a sinal, chame a torre, 1895. 1895, 621, obrigado. Para Romeu. Sete esquerdo a temporalizador do Chivão Zé. 2000. Cruzando 2000 pés, restrito 3000 como oeste no Charlie 402. 4000 pés, com 1 a 0 no meio, chame 62 0. Alinhado e pronto, Papatango Juliette, Charlie Bravo. Guarda transferência. Manda. 621, bom dia. Vento 120 graus, 089, tráfego avistado, pouso autorizado. Logística na 016. Pouso autorizado, com 16, 62 anos. Uno 648, complexo final de Samia Torre, Uno 1895. Uno 1895, Uno 645. Salvador, Uno 648, estabilizado, 2 milhas do índio CR, 1-0. Uno 648, bom dia, continua a aproximação, número 2 para ponto, ajustando a 0, número acho que o preço é zero, da companhia. Gente, bom dia, mantendo separação, número 2. Autorizado no procedimento, cena 62, 5-0, a porta está estabilizada. É 3896, desça para 4000 pés, o ajuste no 016, informa o tráfego 1 hora, 10 milhas, mantendo 3000 pés rumo oeste, Charlie 402. Para 4000 pés, Uno 621, solo ao 55 direita, por favor, solo 121 décima 1. 211, 621, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, Uno 621, Librão. Bom dia, Uno 621, Alfa Juliette 6. Chama antes da Juliette, Uno 621. Está confirmado, aguarda na Juliette. Chama para dar ingresso, antes da Juliette, voo no 621. Deixa eu morar, obrigado. Estimando o pouso 1345. Quanto possível para o destino, eu espero que seja. Patrão ideal para o destino. 242. Autorizado direto ao destino, porém ainda mantenha 3000 pés. Patagônica, Papa Golf, tráfego superado, livre ascensão, nível 080. Golf, subindo para o 080. 3896, desça para 2000 pés, redução de velocidade 200 nós, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2000, reduzindo, está estabilizado, 083296. Só botar um Juliette Charlie Bravo decola agora. 120 graus 089, decola autorizado, se for na 7. O papatão Juliette Charlie Bravo. É 48, solo 58, direita, foco, solo 121, décima 1. Quebrar direito, 121, 1. 50, completa sinal de chame a torre, 1189. 1189, eu chamei 6250, obrigado, bom dia. Sequência 1189-5, o chamei 6250. 1895, chamei 6250, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, chamei 6250, final da 190. Chamei 6250, muito bom dia. Ajuste 1095, vento no 20 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado, pista na zero, ajuste 1015, confirma. Afirmo, 1015, tráfego já avistado, Oceano 6250, pouso autorizado. Juliette Charlie Bravo, decolou agora. Aéreo 208. Aceite, controle 208, Juliette Charlie Bravo. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Juliette Charlie Bravo, transfere. Papatango, Juliette Charlie Bravo, bom dia, contato radar, suba para o nível 920, sai da árvore. Da árvore, vai acessar para o 120, Juliette Charlie Bravo. O operador de esquerda. Ok, vou coordenar com a Israel. Obrigado. Próxima da Juliette, Golo 648. Golo 648, Juliette, portão 01. A Patata Uniforme Bravo Sierra, adicione identificação. Autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste 1016. Autorizado Bonf, autorizado 4.000, 1016. Agora o 2065, totalmente pronto. Olha. 2065, portão 5, autorizado, chama pronto, tá? É 3896, complete final, chame a torre 1895. 3895, é 3896. Salvador, é 3896, estabilizado. 3896, cuida da aproximação, aguarde ali. Tango Juliette, Charlie Bravo, quando possível, estimado para pouso. Tá ciente, o Juliette é bravo. Prossiga, 6250. Ok, livrou, solo 04, solo agora 1211, bem-vindo. 2111, obrigado, bom trabalho. Solo, muito bom dia, Oceano 6250. 6250, Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6250. Vento de 1030 grosso com 10 anos. 130 com 10 anos, ele pôs na 1-1-0-3-1-0-3-2-4-6. Autoriza a proa de Alefa estar presente para o Juliette Bravo? Eles Alexandre Alessa, o Juliette Charlie Bravo. Autorizado Alessa, Bravo, Charlie Bravo. Capatango Alfa, Capata Golf, para serviço de informação e alerta, frequência 1288 e alterne 1353. Solo Gol 2065, está pronto para o táxi. Estamos com 141 a bordo, 3 horas e 57, alternando Galeão. Autorizado táxi Índia, ponte para dono 02895, nível no 05 Gol 2065. Autorizado pela Índia, até o ponto espera 1295, Gol 2065. 96, bem-vindo, Solo 07, a livrar direita, 1211 no solo. Direita 211, obrigado, contendo na 309. Então, 3896, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 3896. Solo, Oxanera, 6191. Estamos com 164 a bordo, controlando a linha 4 horas de serviço, alternando o avião para o carro. Autorizado, táxi Índia, ponte perdão no 02, nível no 05, Xanema 31. Olha, atenção, deu meu ruim. Afirmo que é NH 1015. Obrigado. Poxa, NH 250, está de passagem ao Gol, está iniciando o táxi após ingresso, portão 02. Está passagem ao Gol, após vai para o 02, o NH 2. Qatar Romeo Bravo Alfa Mike, mantém cinco ações visuais do ajuste chama 015, volta tráfego 12 horas, 4 milhas, um Romeo Vitor 10, mantendo o tamanho 095. Para 3506, o ajuste chama 015, Bravo Alfa Mike. Salvador, bom dia, Gol 2065, pronto, ponto espera da 1-0. 065, número 2, após rolagem do Avianca, ali mantém. Após o Avianca, ali mantém na 1-0, 2-0-6. Seria subida, senhorita, mas pode considerar o pouso aos 1-6, 1-6, 1-5. 7, Charlie Bravo. Bom dia, Charlie Bravo. Afirmo, ciente, está passando de leste, Charlie Bravo. Luna 094, está na identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 050. Salvador Azul 9134, eu pego o pushback acionamento. 9134, autorizado, puxa a porta. Portar para o ataque, Azul. Piscina 1, decolada 11, controle 120.8, bom voo, bom dia. Fazendo, vai desligar. Controle, bom dia, Chanel 63, 1, 1. 63, 1, 1, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 autorizados por SLE, correção por atleta. Ativo, após 2000, direto liado, Chanel 63, 1, obrigado, 3. Chegamos. Está a 3 milhas, na sua posição de 12 horas, não está em contato com o controle Salvador, está mantendo o nível 090. Regina, agora o mesmo se encontra descendo o Bravo Alpha Mike. Tá, Romeu Zulu, Lima Romeu, na escuta do controle. Tá passando Juliette, Charlie Bravo, controle. Charlie Bravo, tá na escuta. Recife solicitou o estimado para ingresso na CIR Brasília. Papá Romeu, Zulu, Lima Romeu. Papá Romeu, Zulu, Lima Romeu, mantenha-se em condições visuais do ajuste no 015. Gente, o Zulu, Lima Romeu está no ideal de descida. Para o estudo de tráfego de Vera Cruz, o Zulu, Lima Romeu. Gente, está no estado de descida. Zulu, Lima Romeu. Salvador, Juliette, Andal, Tachimano, Rio, Brasília, 015. 05. Seguro, decolada na 05 da direita, saída coral, 2677 da raída. 120.8 é o controle, e o controle 5507, 2777. É bom da posição. Papapá, o uniforme Bravo Sierra desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. Autorizado 2000 e a sinal ILS, reforço estabilizado para Bravo Sierra. Azul 9134, apoio do táxi, tem 3 horas e 10 de autonomia, eu caio na Recife, POB 56. O Azul 9134, apoio do táxi Índio, ponte para dono 02-895. 2995, eu chego na ponte espera Azul, vídeo táxi 9134. Player da Gol 2065. Romeu? Boa, bom dia. 1184, bom dia. Recife, 370, autorizada. Decola pista 1-0 com a esquerda, sai da PUCA, transmissão Caju, após fome, plano, tira. Controle 1-2-0 da 1-8, aciona 5472. 0-0-3. 7-0, autorizado, decola da 1-0 com curva à esquerda. PUCA, Caju. 5472 no transponder, 1-2-0-8, controle. Reporta, puxa, gol. Reportaremos. Aguarde coordenação, o Xené 6311. Passamos Juliette Charlie Bravo para serviço de informação e alerta. Estamos Centro Recife 1288 e alterne 1353. Ok, vai chamar Recife 1288, alternando 3543. Muito boa, Charlie Bravo. Escuta, prossiga. Ok, autorizado o táxi, reporta na Papá para o cruzamento. Passará na Papá, fechado até. Voo 1094, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, o ajuste chama 015. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Assinado as restrições, altitude, sendo para 2.0, reportar estabilizado, voo 1094. Papá, papá, informe Bravo Sierra, informo ajuste agora, 1015. Ei, o Xané 6311, não conseguimos contato com o Centro Recife. Chame mesmo agora na frequência 133325 e alterne 1251. Vai chamar CBR 5325 no 251, no Xané 6311. Cuidado cruzamento, Charles Hotel. Após sair de Quebec, Lima vai ingressar no Grande Pátio, só 1211. Papá Romeu Zulu, Lima Romeu, informe altitude. Papá Romeu Zulu Lima Romeu, na escuta do controle. Zulu Lima Romeu está no 055. Excelente. Papá Romeu Bravo Alfa Mike, o tráfego anteriormente informado, agora 2 milhas, cruzando o 055. Está possível? Controle. O tráfego anteriormente informado agora a 2 milhas, cruzando 050. Bem, se tem frequência livre para autocoordenação, o Bravo Alfa Mais. Zulu Lima Romeu, controle. Zulu Lima Romeu. Tem frequência livre para autocoordenação. Passando para livre o Zulu Lima Romeu. 08, grato, 9134. Controle Salvador, Azul 9134, bom dia. Azul 9134, bom dia, contato radar, suba para o nível 130, autorizado direto Conde. 130, direto Conde, Azul 9134. Uniforme Bravo Sierra, complete a final, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bravo Sierra. Bomba 094, inicie redução de velocidade, 1-8-0 nós. Vai seguir tráfego nacional com 1-2-0 de grau speed. Está recebendo, grau 4. Bom 2065, está no centro Recife. 1-3-3-2-5 e alterne 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, voa 2-0-6-5. Estabilizado no localizador. Ele tem intenção de pousar na 1-7, possibilidade de abandonar procedimento, cancelar e pousar a visual na 1-7? Afirmativo. Após o pouso, qual é para destino? O uniforme Bravo Sierra? O hangar da IPPA. Ok. Então dá presente. Se eu puder agilizar a manobra, está autorizado. Curva direita, prosseguir final 1-7, reporte final. Ok, Bravo. Estou informando que após o pouso, o senhor vai prolongar a pista, livrando, deixando livre a Papá. Estou com a aeronave na Papá, que era, vai estar aqui certo o ponto de espera, pode não, até a cabeceira após. O senhor pousa, prolonga o eixo e após a gente coordena o seu ingresso novamente para o prato da parte 5. Prossiga, Bravo Alfa Mais. Autorizado, vou descer para o estúdio de tráfego de Vera Cruz e tem frequência livre para autocoordenação, o Bravo Alfa Mais. Autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, corredor forte, restrito 1 no meu pé, está liberação do controle. Controle em 20.8, aciona 0260. Azul 9134, controle. Inicialmente restrito a correto. O Vitor tá já até o final do PLB, autonomia? Cedido 4 a bordo, 4 horas, Salvador Ciente, após trotar. Recepção no localizador. Bom, 094, complexo final, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 0-0-5. 3-6-0 São Paulo, autorizado, VP-Zulu no 0, Pubá, VP-Zulu no 6. Decola a pista no 0, curva direita, saída da EL, transição ótima, controle em 20.8, aciona 5-5 no 0. Reporta Pusco. Salvador, agora 648, posição 011, informação Romeu. Autorização Maceió. Agora 648, Maceió 350, autorizado. Decola pista 0, curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju. Prossegue com. Cugino, prossegue o peso 1-7 até Orago, após direto. Controle 2-0-8, aciona 5523. Autorizado, Marcelão, nível 350, pesquisou no 7, horário, pode ser que é mais pior. Depois do 10, convertido, feito da Puca, Jambo, Caju. 20, decimal 8, 523, ocorre, o voo no 642. Sim, o transporte 523, ponta Puca. Reportaremos para o Puca 10. Pista livre, autorizado, 110 com 10. 094, pista livre, autorizado, pose. 094. Aquilo, autorizado, ingresso no 7, repasse a linha de volta, capitão. O uniforme Bravo Sierra, bem-vindo a Salvador, Solas 2006, backtrack, assim que a papá livrar o seu ingresso, meu pai, sim. Frequência livre estacional. Sierra copiou? Não, para Sierra. Azul 4207, bom dia. Acione identificação. Autorizado chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 0015. Gostaria de Sierra, bem-vindo, bom dia. Azul 9134 na escuta do controle. Voo 984 para o posto de acionamento no 4. Voo 984, autorizado posto portátil. Chamada. Autorizado a colagem, Papa Aquilo. Cabeceira 17. O vento no momento de 1,10 graus com 10 nós. Do Salvador, Oceanair 6140, autorização Mateó. É 1,40 Mateó 350, autorizado, VP Zulu no 7. Decola pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, direção Caju, controle 20.8, aciona 55 no meio. 29, direita, 121, 1 no sol, livrado, bem-vindo. 21, 1, afazeral, 10, mais 4. Transponder 5510, Oceanair 6140. 55 no meio, transponder, reporta push, Oceanair 6140. 5511? 5516. Copiado, reportar. Salvador 9621, puxa, acionamento no 9. 81. 208, obrigado, bom dia. Puxa, portátil. 3 de sala, tarde, 621. Ou 1094, Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 1094. Confirmando, tá ali, tá pronto táxi ou pronto funcionamento? Ok, táxi até 7 para 3, mantém a posição, deixando livre a passagem da Juliette, que é o Vitor Charles. Tá. Agora, autorizado por exportar o 2770. Alô. Tá passando Golf, Mike Golf. Mantém as condições visuais, o ajuste no 0, 1-5. Informo que tem frequência livre para autocoordenação devido a um evento sobre a localidade de Vera Cruz. E ao passar Vera Cruz, chame o controle novamente. 3 horas e 20, autonomia, alterna João Pessoa. Por 184, se é via Índia, pode parar dando 0 torre, 1895, é igual a 1-0, 1-5. Índia, torre 1895, colega. Charlie Hotel, precisa de passagem alguma que está próximo de ingressar na Juliette, após prossegue via Índia, ponte perdão no 02, no 5, legal, no 0, no 5. Azul 9134 está na escuta? Azul 9134, controle Salvador. 4, autorizado minha decolada 10, pista livre, vento 110 com 10. Aí, decolada 10, o bom vento passa. Azul 34, tá chamando? 4, afim, foram feitas diversas chamadas, porém, sem sucesso. Tá copiando agora, Azul 9134. Caracaju informa que a pista vai estar aberta apenas a partir das 1400. No 400, ciente, azul 9134. É o nosso timbal de chegada. Muito obrigado pela informação, azul 9134. Sapatão Golf, Mike Golf, na escuta do controle. Turma 621, 153, alternado Galeão, 4 horas e 10. Transporte, você está prosseguindo para a Pouso Salvador? TV Índia, ponte parada no 02, 895, negão no 095, no 621. Índia, ponte parada no 0, 9, reporte passando através de Cipituaçu, conhece o... essa posição? Passa através de Pituaçu, Papatango, Golfo, Mike Golfo. Azul 2770, Sacia 3, passe 1, sede passagem a Gol que está descendo, através de portão 07, depois consegue Índia, ponte perdão no 02, negão no 015. Passe 3,